Ora, só aqueles que são mais distraídos e não acompanhem a emissão regular da Boa Nova é que podem pensar que o tema que acabaram de ouvir é um tema dos The Cards. É facto, sim, é original, é dos The Cards. Aqui é uma versão dos Blind Zero, que anda a passar já há alguns meses aqui na Boa Nova e que hoje tem toda a justificação de passar e iniciar esta hora de emissão, porque vamos falar sobre Blind Zero, precisamente, e temos connosco o Vasco Espinheira, um dos membros da banda. Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Vasco, é um prazer estar a falar convosco, é a primeira vez que vocês vêm à Boa Nova, apesar de serem passagem habitual na nossa programação em termos de musicais. Lançaram um novo álbum, ao vivo, um formato acústico, que se chama ele Time Machine, Memories Undone. Vasco, o que é que me tem a dizer sobre este novo álbum? Este novo álbum, para já, foi quase um disco, quase como discos pedidos, porque nós resolvemos, quase sempre após os discos, revisitar os discos de uma forma mais acústica, e temos vindo a fazer nos últimos 13 anos. Sempre que, então, que lançamos um disco, voltamos, acabamos de fazer a tour, que chamamos assim, se é que se pode chamar quase uma tour em Portugal, acabamos de fazer os concertos desse ano e meio, e depois, ao fim de um ano e meio, nós resolvemos, em vez de estar sempre a repetir as mesmas coisas, revolucionar um bocadinho a nossa sonoridade. E o que aconteceu com o Time Machine foi que nós, desta vez, nós voltamos a fazer, fomos para a estrada, tocamos os temas já em acústico, completamente diferentes, que é uma das coisas que acho que dá mais gozo a quem está na música, é um bocadinho reformular as coisas, para não estar sempre a repetir as mesmas fórmulas. Exato. E desta vez levamos equipamento para poder gravar as coisas ao vivo, e começamos a gravar e gravar e gravar horas e horas de concertos, até que no final, quando reparamos, tínhamos cerca de 40 horas de música, e tínhamos o caso, por exemplo, agora se falou da versão dos Cars do Drive, nunca tinha saído de lado nenhum, e nós achamos que seria muito interessante editá-lo, já que a turnê tinha corrido muito bem, as pessoas estavam sempre a pedir onde é que podiam encontrar o caso do Drive, onde é que podiam encontrar os temas acústicos, e então resolvemos facilitar um bocadinho as coisas e resolvemos meter isto no mercado, como se fosse quase uma peça de coleção. Bem, nós já passamos aqui o Drive há algum tempo, graças à vossa editora, à Universal, que nos fez chegar a esse tema. Claro. Quando estavam em gravá-lo, de facto, a versão está fabulosa, este tema do Rick Ocasek. Porquê que escolheram este tema? Eu vou-lhes a pergunta também a ver com isto. Dizia-se que, além deste tema, iria sair um também de Elvis Presley, o Always On My Mind. Isso alguma vez aconteceu, não? Pensaram nisso? Aconteceu. Não, lá está, nós, ao contrário de infelizmente de muitas bandas, e não falo só desde aqui, falo de fora, não, parece que têm muita dificuldade em reformular os alinhamentos. Nós gostamos muito disso e achamos que, afinal de contas, isso é o que tem piada, e é o que nos dá gozo a nós. E quando a banda não tem gozo, isto passa a ser algo de um bocadinho, como é que é dizer, um bocado frio mesmo para as pessoas. Por isso é que nós, ainda agora, cada concerto que nós fazemos, nós autores propusemos em palco a fazer uma versão diferente cada concerto. E já passamos por a versão do Elvis, já passamos, porque é mesmo cada concerto sempre uma versão nova, passamos por Elvis, desde momentos de grandes canções, a momentos, se calhar, de canções que nós gostamos menos, mas que achamos piada ao desafio de reformular aquilo para um formato que nós gostamos. Foi o caso ainda agora, fizemos uma versão do Living on a Prayer dos Bon Jovi, por exemplo. Já passamos desde dos Bon Jovi ao Tom Waits. Por isso o espectro musical tem sido demasiado vasto, passando por bandas já mais atuais como as Radiohead, por exemplo. Vamos fazer uma versão agora, que é uma das próximas, dos AC/DC, por exemplo, do Back in Black. Vamos fazer uma versão do Man Eater da Nelly Furtado. Por exemplo, vamos fazendo coisas que vamos achando piada, de músicas que gostamos, de outras músicas que se calhar já não gostamos tanto, mas que arranjamos um arranjo à música diferente, que se enquadra perfeitamente na nossa estética. Por isso nós vamos brincando um bocadinho com esta coisa da música. Já lá vamos à questão musical. Ora bem, antes de mais, é talvez a altura ideal para se apresentarem. Estamos a falar com o Vasco, que por sua vez tem o irmão também na banda. Exato. A cara mais conhecida é o Miguel, não é? Porque é o vocalista, claro, já dizia, claro, o Rui Veloso, é o vocalista, é aquele que se conhece sempre. Mas vamos apresentar-os a todos, aos seus colegas. Bem, então, somos 5 mais 1. É um bocado como o shampoo. Nós temos o Miguel Ferreira, que é o teclista dos Clã, e pronto, e está connosco já há dois, contando com este, há 3 discos, por isso lá está, tipo, tem prioridade total, claro, como é óbvio, para os Clã, porque é o teclista dos Clã, mas já é Blind Zero para nós há muito tempo. E tirando o Miguel Ferreira, temos o guitarrista, pronto, nos últimos 2 discos, o Pedro Vidal, também, mais um, depois Pedro, baterista desde o início, Pedro Guedes, o Miguel Guedes, vocalista, o Nuno Pinheira, baixista, e eu, guitarrista, Vasco Pinheira. Mas, apesar dessa simultaneidade de nomes, apenas 2 é que são irmãos, que é você e o baixista, temos, não é? Muitos Guedes, temos muitos Gomes, mas só 2 é que são irmãos. 2 Pinheiras, não é? É quase o Kelly's Family. É assim, falámos há pouco de versões, daqui depreendemos que a vossa influência musical é vasta. Exato. E se já era antes, cada vez mais se torna mais vasta, porque os gostos musicais vão evoluindo das pessoas, vão se modificando e se já desde o início já não havia muita coerência quanto ao, se fôssemos escolher tipo o top 5 das maiores influências de cada um, agora hoje em dia está completamente ultrapassado, é impossível, tipo, temos muitas coisas que estamos em comum, mas acho que se calhar aquilo que nós não gostamos é que torna esta coerência tão vasta. E é fácil vocês conciliarem esses pontos de vista de cada um? É, por acaso é extremamente simples, porque normalmente quando há mais influências musicais diferentes, há mais respostas e há mais linguagens, conhece mais linguagens diferentes. E depois é uma questão de como as explorar. Se nós tivéssemos como por objetivo, ok, nós somos uma banda de rock, ponto, então aí as coisas seriam muito mais complicadas. Como o nosso objetivo é simplesmente nós somos no, vamos dizer, no sentido lato, ok, somos uma banda de rock, mas que é um bocadinho ingrata para o próprio género, porque nós, desde o início, que nunca nos propusemos a fazer rock, nós pusemos a fazer música, e que tanto pode passar desde música eletrónica como para rock, como pode passar para a parte mais acústica, como podemos fazer garage, como podemos fazer lá está, vai-se experimentando muitas coisas. E isso reflete-se, por exemplo, nos concertos, que vemos, nós temos versões que andam muito próximas daquela linguagem de eras, de música surf, como temos outras que andam mais próximas da linguagem punk, como temos outras que andam mais próximas do formato de canção. Por isso nós, lá está, as nossas influências são tantas, o caldeirão é tão grande e as misturas são tão grandes lá que muitas vezes toda a gente se sente satisfeito ao tocar, porque há quase oportunidades para fazer de tudo. Ora bem, é assim, nós habitualmente deixamos a quem entrevistamos a oportunidade de escolher as músicas que vão acompanhar-nos ao longo desta hora. E eu depois, se acertar com aquela que eventualmente eu gosto mais, eu digo-lhe, então escolha qual é o primeiro tema que vamos ouvir, depois temos ouvido já o Drive. Por exemplo, podemos ouvir o Tri, que é um exemplo de canção, que é uma das coisas que nós também fazemos, por exemplo. Ok, então vamos por aí. It's too late to say goodbye. Now I'm drowning in your eyes, I'm drowning. Back to you. I know the way these things begin. See how flesh presses the skin, I'm bursting. Without you, love you like in poetry. This heart hinders me to together fall. Promise me a bliss I never knew. Agora retomamos a conversa com os Blind Zero, estamos com o Vasco Espinheira, que falava há pouco das influências. Ora bem, Blind Zero tem 13 anos de constituição, começaram em 94. Exato. Hoje, por coincidência, estamos a falar numa sexta-feira 13. Ora, e, mais um 13. Exatamente, e promoveram no mês passado o evento 13. Quais explicaram o que foi isto e que ideia que vocês tiveram? E se o 13 tem a ver com o vosso tempo de longevidade? Tem, claro, porque era o ano da comemoração do nosso 13º aniversário e brincamos um bocadinho com as coisas e normalmente o número 13 é assim um número um bocadinho maldito e um bocadinho ingrato até para estas alturas das comemorações, normalmente se faz sempre as comemorações de 5 em 5 anos, ou até de 10 em 10. Mas evita-se, nós, evita-se o 13 à mesa. Exato, e nós gostamos um bocadinho de brincar com as coisas, porque afinal de contas, as comemorações é quando mais apetece. Exatamente. E eu lembro-me que nós comemoramos, além de comemorarmos sempre o nosso 10º aniversário, 15º aniversário, e comemoramos comemorar o 15º aniversário, nós já comemoramos o nosso 8º aniversário com uma grande festa, agora resolvemos comemorar o nosso 13º aniversário. Ainda para mais, era um ano em que tudo isto fazia sentido, porque estávamos pela primeira vez a editar um disco que pode funcionar e que funciona como um best-of. E o que faz uma retrospectiva de um bocadinho daquilo que nós temos vindo a fazer. E ficamos muito contentes até por poder ter a oportunidade de editar um disco destes, porque soa-nos muito melhor editar um disco em que a parte mesmo ativa da banda está presente, porque isto são temas feitos agora, com arranjos feitos agora, ao contrário do que acontece sempre com os best-ofs, que são quase uma repescagem de temas que muitas vezes já não fazem absolutamente sentido nenhum. Por isso, como era um ano de comemoração, aproveitamos e tentamos potenciar um bocadinho isto. E daí vem a ideia do evento 13. Então veio daí a ideia, assim, vamos pegar num camião, vamos para cima dele, toca e tocar e cantar aí por umas cidades que vamos escolher aqui aleatoriamente. É assim? Isto começa logo por por ser um desafio, porque as coisas não são tão simples como parecem, porque... Não são, de certeza. Não são mesmo. E partindo de uma banda que nem sequer manager tem, que é o nosso caso, somos nós que fazemos tudo, as coisas estão extremamente complicadas, porque, ok, onde é que há o camião, quanto custa o camião, e quem é que vai fazer os trajetos, e acabamos por ser nós a fazer as coisas. Patrocínios? Exatamente, tudo. Nós tratamos, como tratamos sempre, desde os patrocínios até ao trajeto do camião, até à altura dos postes e dos sinais de trânsito. Por isso, para as pessoas compreenderem bem, quando há empenho, as pessoas conseguem realizar as coisas, por maior que seja a façanha. Eu lembro, na altura, de falar com a empresa dona do camião e dizerem que eu estava absolutamente louco, porque era absolutamente impossível um camião fazer 3 cidades num dia, porque o máximo que até agora tinha conseguido era fazer uma cidade e acabou, porque não há, e pronto, e como houve abertura de parte da empresa para nos ouvirem e para mostrar o roteiro, as coisas foram possíveis, aconteceram, e teve das mais inúmeras histórias que é possível ter uma aventura destas, do Porto até Lisboa, com um caminhão de 18 metros a entrar para as cidades e a tocar nas cidades. Onde é que custou mais? Houve vários momentos. Por exemplo, o início no Porto, acho que foi... ninguém está à espera às 8 da manhã estar a ver um concerto. Uhum. E começar às 8 da manhã e ter cerca de 40 ou 50 pessoas ali a verem, que vieram de propósito para quererem seguir connosco num autocarro que nós também alugamos para viajarmos nós e com as pessoas que gostavam de nós e queriam fazer parte desta viagem. É logo um momento muito, muito importante. Depois, subir à Avenida da Boa Vista, para quem conhece, no Porto, e ver os prédios todos cheios de gente, toda a gente a vir à janela de ver o que é que estava a passar, porque aquilo, estamos a falar, são 120 mil watts de som. As pessoas virem ver o que estava a passar, as pessoas mostrarem logo aquele sorriso logo às 8 da manhã de quem acordou e não gostou muito de acordar, e depois ver tal façanha e começam-se a rir e pessoas a virem cá em baixo, a descerem. Foi um momento que só mesmo quem viu e quem teve a oportunidade de ver na televisão viu, que foi um momento muito, muito único e especial. Sim, depois, e acompanhando o vosso blog. Sim, houve desde os fãs que viajaram, como também a imprensa que também viajou para seguir isto. E foi vendo os problemas a acontecerem de momento a momento, problemas que foram sempre resolvidos. Por exemplo, a altura, que era uma coisa que até lá nós não tínhamos consciência, é que, por exemplo, os sinais de trânsito não têm uma altura certa. Mesmo os sinais de trânsito mais altos, a altura pode variar de quase 2 metros. O que, para quem está num caminhão com 4 metros e qualquer coisa de altura, é extremamente importante. É ou passa ou não passa. E chegamos a ter acidentes a pequena velocidade, como é óbvio, a ficar presos nos sinais de trânsito, coisas assim do género, a passar por a centímetros de a tocar e a centímetros de nós, estamos a falar tipo a 50 centímetros, está exposto de alta tensão dos, por causa em Lisboa, dos elétricos e de ali no terreiro do passo, e pensar que, ok, basta um tocar e isto acaba. É eletrizante. É eletrizante, é o final, passa a ser um disco póstumo. Por isso, isto é uma aventura que só mesmo quem esteve presente é que tem consciência que isto é daquelas coisas, Coimbra, irrepetível. Sim, Coimbra, que é o sítio mais próximo de nós. O que é que vos diz aquela zona da Praça da República? Foi fantástico, porque a Praça da República estava cheia de estudantes, estudantes, como é óbvio, e toda a gente participou, toda a gente gostou da ideia, e foi muito engraçado ver os estudantes a deslocarem-se depois para Coimbra também, a virem, porque nós temos os concertos em Coimbra, fizemos em Coimbra, como disse, e na Praça da República. Uhum. Por isso foi muito engraçado a participação deles, e pronto, e é que lá está mais um daqueles momentos que nós vamos voltar a guardar para mais tarde. Então, à altura de escolher mais um tema. Pode ser, por exemplo, o Skull, para dar um ritmo um bocadinho mais acelerado à coisa. Então vamos a isto. está em companhia da Boa Nova, FM Estrela, do Hospital, e hoje estamos à conversa com Blind Zero, como é de pronto, e sextas-feiras temos aqui um destaque, uma banda nacional, que ao longo da semana foi passando aqui instantemente de novo, seu novo álbum, um álbum ao vivo, com formato acústico, chamado ele The Time Machine. Para quem só agora nos sintoniza, estamos à conversa com Vasco Espinheira, um dos guitarras desta banda, que tem já 13 anos, e que, da qual fomos falando sobre estes 13 anos, justamente. Vasco, tem vários álbuns, começaram por um EP, o Recognize, em 95, exato, que não tenho pena, e de facto terminaram antes deste álbum com um muito aplaudido, que, efetivamente, The Night Before a New Day. Quando lançam um álbum como é agora este Time Machine, que tem um formato, como há pouco falou também, de quase um best-of, embora que ainda remisturado com um formato algo unplugged, assim se podemos chamar, qual é a expectativa que têm quando lançam um álbum como este? A expectativa, lá está, este disco, como disse antes, saiu um bocadinho quase dos nossos arquivos, das nossas gravações que íamos fazendo dos concertos, por isso a expectativa era nula, não era nenhuma, era quase como nós gostamos muito disto, espero que gostem também, e não é aquela expectativa normalmente quando temos um disco novo que aquela vontade de querer mostrar isto é o que nós estamos a fazer agora. Não, aqui não foi isso, isto é quase como lá está, funciona como um best-of e funciona também como um best-of para o grupo. É quase um marco que fica na nossa carreira, é um ponto, é tipo, ok, até aqui foram 13 anos, ponto, o que vamos fazer agora vai ser outra coisa diferente. É um marco de viragem? É, sem dúvida alguma, e a importância que isso tem para nós é quase como obrigou-nos a fazer uma repescagem sobre nós mesmo, a ir buscar os temas antigos, a voltar a ouvir, que é uma coisa que, e isso acho que passa por todas as bandas, e uma banda que tenha mais que dois ou três discos, normalmente poucas são as vezes em que vai ouvir os primeiros discos. Eu já não ouvi os primeiros discos há muito, muito tempo, como é o normal, tipo... E isso obriga as bandas a irem ver o que é que fizeram atrás, obriga as bandas a criarem novas soluções, tipo, ok, porque é que eu fiz isto aqui e não fiz diferente? E lá está, isso fica espelhado no que se está a fazer agora. Então, foi uma maneira, porque há muitas visões diferentes sobre as coisas, há muitas maneiras de fazer uma versão, por exemplo, do Big Brother, que é uma daquelas músicas antigas, há muitas maneiras de fazer. E tem a ver com o estado de espírito, tem a ver com a influência musical da altura. Mas o que obriga, e isso é que acho que foi o mais interessante, obriga-nos a voltar atrás, a voltar a ouvir todas as nossas músicas, a repensar, até muitas vezes até voltar a aprender a tocar coisas que nós já nem sequer sabíamos como é que se tocava, porque já há 7, 8, 9, 10 anos que não as tocávamos. Por isso, e esta mesma até própria escolha dos temas para o alinhamento do disco foi um bocadinho aleatória, porque não foi tipo, ok, vamos escolher todos os singles que melhor, todas as músicas que foram singles, por exemplo, Recognize, que também foi, e é um dos temas que se calhar até tem piada a se ouvir, não foi, quais são os temas antigos que nós pegamos, que nós conseguimos dar uma vida nova com a canção antiga, e foram esses que ficaram no disco. Há muitas canções que se calhar são singles, mas há muitas outras que nunca foram singles durante a sua vida no espaço físico dos discos. Eu falava há pouco dos temas que mais gostava, e depois devia se acertasse. Um deles é de facto o Recognize, o outro é The Downset Is Tonight. O Downset. Exato, por estarem tão diferentes, acima de tudo isso. Sim. Então, uma versão, pronto, que eu gosto bastante, porque me surpreendeu, porque conhecia de facto bem aqueles dois temas e gostei muito. Acho que os valorizaram bastante. Por exemplo, o caso do Skull que ouvimos é também um daqueles exemplos que, por exemplo, o Skull é absolutamente diferente daquele Skull elétrico, penso que do Red Coast. Não tem absolutamente nada a ver. E foi, lá está, fala-se até um bocadinho das influências. O caso do Pedro Vidal, que vem de uma linguagem um bocadinho diferente do rock, passa um bocadinho para a música surf, para o rockabilly, e quem ouvir o Skull entende qual a influência, ou melhor, qual o papel de cada pessoa dentro da banda. É um exemplo muito claro da influência do Pedro Vidal dentro dos Blind Zero, é o Skull. aquela parte de rockabilly, aquela estética de surf, as pessoas devem saber aproveitar o melhor que têm e as diferenças, e é uma das coisas que nós tentamos sempre fazer. Então vamos precisamente ouvir agora o Downset Instrumental. Falando daquilo que são as influências vossas, assim, o que é que o Vasco ouve? O que é que traz no carro para ouvir? Várias coisas. Eu gosto muito de variar, mesmo lá está, os CDs que tenho dentro do carro. Gosto muito de variar. Não sou uma pessoa que perca muito tempo a ouvir o mesmo disco. Poucos são os discos que eu devo ter ouvido mesmo mais que umas 50 vezes. Gosto de estar sempre a ouvir coisas novas. Já não é pouco. Sim, mesmo, porque eu ouço muita música. Sim, ouço mesmo, e sou daquelas pessoas que acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é ligar a aparelhagem para ouvir música. E deito-me a ouvir música e acordo a ouvir música. Passo a minha vida a ouvir música. Trabalho a ouvir música. Trabalho como lá trabalho, está, trabalho na música. Exato. Por isso, eu vivo um bocadinho ao ritmo da música. E gosto de coisas muito diferentes. Por exemplo, o que é que eu recomendo agora? Desde os Block Party até sei lá, tipo, há tanta coisa boa, o novo disco dos Interpol, há tanta coisa boa. Acho que, por exemplo, ainda agora, os Nine Inch Nails, o disco dos Nine Inch Nails é um disco fantástico. Lá está, há muita coisa boa. Quer lá fora, quer mesmo cá. Cá também há muitas coisas que são de recomendar. O Vasco é a pessoa para quantos aninhos? Eu, 34. Diga bem das pessoas 34, que é a minha idade também. Mas é assim, a vossa idade é dentro dessa ordem todos, não? Mais ou menos, sim, anda tudo por volta dos 30. Maravilha, pronto. Então estamos a falar do mesmo. Do mesmo. É assim, e mais antigo, o que é que aprecia? Tudo aquilo que sempre gostei. Eu nunca, lá está, nunca, não tenho, como é dizer... É assim, é revivalista, de vez em quando vai buscar uns discos mais antigos, eu vou dizer isso, não, eu sou. Andam sempre, eu acho que andam sempre, porque é tão engraçado. Ainda agora, por exemplo, um exemplo muito concreto, por exemplo, os Coldplay. Os Coldplay, para mim, e acho uma boa banda, mas não sou nada mais, nada menos que o Zac and the Bunnymen. Exatamente. Por exemplo. É, e tanto gosto do Zac and the Bunnymen, como também gosto dos Coldplay. Uhum. E muitas vezes até acho piada pegar nos discos, por exemplo, dos Coldplay e mostrar aos meus amigos e dizer, olha, mas isto aqui são Zac and the Bunnymen. Ainda fui júri, ainda agora, de um concurso que é o Arena Rock, e lembro de estar a falar, pronto, com algumas bandas, diziam, ah, isto é uma sonoridade nova, e pá, mais ou menos, porque já ouviste isto, que está para trás, e há sempre, as referências vêm sempre de trás, porque ninguém ouve música, absolutamente isolado, nunca, já não se cria estilos novos há muito tempo, ok, posso criar catálogos novos, exato, mas estilos mesmo, não, é sempre influências do que vem de trás, por exemplo. Sim, agora não falei... dá para inventar, não é? Quer dizer, exato. Há muito poucas coisas. Normalmente as evoluções musicais dependem com a criação de novos instrumentos. Por exemplo, quando se criou o sampler, apareceu basicamente a música de dança. E foi daí que apareceram as coisas. Houve uma capacidade, nova capacidade técnica para criar as coisas de maneira diferente. Porque o resto, estas correntes é quase um bocadinho revivalista. E falei desde os Editors aos Interpol, não é nada mais nada menos de um bocadinho de rock com Joy Division e aquela onda negra. Estou resumindo as coisas muito... É óbvio que as coisas são muito diferentes. Estou a falar de coisas que gosto, quer dos Joy Division, quer dos Interpol, quer dos Editors. Pois. Mas... E a música nacional, o que é que ouviu recentemente? Há muitas coisas boas. Eu gosto de portugueses, gosto, por exemplo, temos os da Weasel agora, que devem ter um disco, ainda não tenho oportunidade de ouvir, mas... Sim, conheço o dialeto de ternura, não é? Como conheço. Não é, certeza absoluta que não vai ser o tema que eu mais vou gostar dos da Weasel, mas ao vivo vão voltar a ser aquela super banda que são, isso não há dúvida alguma. Por exemplo, coisas mais pequenas, acho muita piada aos Vicious Five, por exemplo, acho... Gosto de Mesa, gosto... Há tanta coisa. Ainda agora, por exemplo, como dizia, eu vou ver muitos concertos e desde... Ainda agora fui júri num, por exemplo. Há sempre bandas muito boas e se calhar que ainda não foram descobertas. E há sempre muita coisa boa a aparecer. A vossa, falava há pouco de descoberta, para vocês aconteceu tudo muito rápido. Mas tiveram um reconhecimento muito rápido, logo naquele Recognize, aliás, fazemos o pleonasmo, e depois um Trigger. Quer dizer, tudo se tornou muito fácil, acha? Acho que tudo se tornou muito fácil e muito rápido, mas acho que é assim que as coisas devem acontecer, por uma razão muito simples, porque não acho que faça sentido algum uma banda estar 10 anos para editar o primeiro disco. Isso não faz sentido, porque o primeiro disco deve soar, como deve ser, os discos são fotografias dos momentos, e se uma banda tem 10 anos para lançar um disco, isto é uma coisa que só quase que acontece aqui em Portugal, porque se nós vimos lá fora, quase todas as bandas ao fim de um ano ou dois anos já estão a editar o disco, seja por edição de autor, seja com menos qualidade ou com maior qualidade, mas as coisas são editadas, e só aqui é que as pessoas ficam a maturar os discos durante 10 anos e não fazem as edições de autor, que é uma coisa que eu acho errada. Sim, porque até depois, com os custos, felizmente, tornam-se mais acessíveis, dia, não é? Exato, e hoje em dia isso acabou. Hoje toda a gente tem a possibilidade de gravar um disco. Já, sim, com mais ou menos qualidade, mas consegue-se. Exatamente. Não, mas hoje em dia já se consegue um padrão de qualidade muito grande, devido a toda a gente já consegue arranjar, por exemplo, quase o Pro Tools. O Pro Tools já não é aquele... Até já está cracado, por exemplo. Pois, isso não se pode dizer, pois. Mas a realidade é mesmo essa. Toda a gente hoje já pode gravar um disco facilmente, quase com toda a qualidade, como qualquer banda grava, desde... Porque um estúdio pequeno hoje já pode ter muita qualidade, com quase, melhor, a qualidade suficiente para gravar um disco como tem um estúdio grande. Por isso, e as coisas devem acontecer rapidamente, porque andar 10 anos à volta das mesmas canções só as torna pior. Sim, não é só isso, aqui há até um risco que é este, que é, quando o álbum sair já os temas são conhecidos. Dou-vos o caso, exatamente. Nós entrevistámos o Mundo Secreto 3 semanas, 4 semanas, e põe a mão no ar, não é? Portanto, gera sucesso e o disco não está. Pois, bem. Portanto, eu fui uma das pessoas que descobriu os Mundo Secreto, por exemplo. É engraçado. Eu lembro-me de. Eu, na altura, tinha uma agência que era a Volume, e foi a primeira agência dos Mundo Secreto, e depois eu saí da Volume, e neste momento a pessoa que ainda está com os Mundo Secreto é a pessoa que estava na agência comigo. E, por exemplo, eu lembro-me de ver os primeiros concertos do Mundo Secreto, e lembro-me de que a primeira coisa que fiz com os Mundo Secreto foi lhes arranjar um produto. Que depois acabou por não estar por trabalhar com eles, porque eu saí depois da agência, e foi a primeira coisa que se fez, foi pegar os Mundo Secreto e metê-los no estúdio, e acho muito mal terem ficado tanto tempo para editarem as coisas. Acho que nem, pelo menos no meu ponto de vista, gostava muito do Mundo Secreto naquela altura, e acho que aquilo devia ser há 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, exato, que era quando eles faziam as coisas, e é tudo muito mais, muitas vezes pensar demasiado nas coisas torna as coisas um bocadinho menos originais. Sim, não quer dizer que eles tenham melhorado, não é? Pois, não, ainda não vi o disco, para ser honesto, só conheço 2 ou 3 temas deles, mas lembro dos Mundo Secreto, é um caso daqueles que lembro exatamente daquilo de 4 anos atrás. Acho que fazia sentido, como faz sentido agora, mas também fazia sentido há 4 anos. Se calhar ainda mais sentido fazia, porque há 4 anos atrás ouvia-se muito menos coisas. E eles já faziam aquilo. Lá está. Por isso é que há esta necessidade, para mim, das bandas editarem as coisas e não perderem tempo à procura do contrato ideal, do produtor ideal, do disco ideal. Exato. E depois há sempre aquele medo que as bandas têm. Não, isto ainda não está pronto. E depois cria-se aqui um ciclo vicioso. E não se consegue sair dali, porque nunca vai estar perfeito. Okay. Porque isso é um dos maiores defeitos dos músicos, é nunca acharem que as coisas estão bem. E andam às voltas, agora falta aquele arranjo ali, agora falta aquilo. E acho que só muito mais tarde é que as pessoas começam a ter a noção que há mil e uma maneiras de fazer as coisas, e a essência está lá, normalmente está lá sempre na canção. Agora, claro que se pode fazer 20 ou 30 interpretações, por isso nada melhor do que a primeira e aquela que é sentida. E daí editar. Depois podem ter hipótese de voltar a reformular os temas dos concertos ao vivo e tudo. Por isso isto não há que perder tempo. Há que fazer as coisas. Vamos ouvir mais um tema. E que está à sua escolha? Ah, é a minha escolha? Exatamente. Sei lá. Eu agora dava-lhe a escolha assim. Então vamos com o Recognize, ok? Posso ser Recognize. Ótimo. Thank you. certitude and high ambition, mark to kill the feeling outside. That's all you got. Stop it, go for a ride. Outside, you ain't nothing till you feel like even want you recognize me, hold me, fraternize and be there as the moment comes along. To want you memorize. Vasco, há uma pergunta que eu não resisto a fazer-lhe. Quando os The Gift lançaram o álbum, traziam a novidade de um tema em português, gravado em português. Não sei porque, criei a imagem de quando os Blind Zero lançassem, iriam fazer o mesmo. Eu não sei, como eu ia dizer, não sei. Agora, nós não temos nenhum problema com o cantar em português ou cantar em inglês, até sempre fomos muito liberais com isso, sempre defendemos que não faz sentido absolutamente algum haver quase uma... Haver essa discussão. Pois, exato, haver a discussão de porquê cantar, por exemplo, chega quase a um extremo de, ok, vamos proibir, então, quase, torna-se muitas vezes quase o inimigo público o cantar em inglês, então se nós somos inimigo público, o que é que se irá dizer dos pobres dos Blessed Mechanism, cantavam em cracoviano, o que é que se vai dizer? Foram os nossos convidados da semana passada. Pois, não faz sentido absolutamente nenhum, tipo, acho que as pessoas devem cantar na língua que querem e devem se exprimir como, da forma que querem, e seja em português, em cracoviano ou em inglês, acho que é absolutamente ridícula a discussão das coisas. Acho, lá está, e liberdade criativa e liberdade de expressão. A vossa criação passa pelo inglês, que é-vos mais fácil, é a maneira como vocês estão vocacionados para fazer? Foi-nos mais natural no início. Acho que a discussão começa logo por aqui. No nosso caso, há 13 anos atrás, o que é que... Eu lembro de ter... De falar, por exemplo, de falar isto com o Sam da Kid, por exemplo. De me estar a conversar com ele e ele perguntar, mas porquê inglês? E eu lembro-me de estar a dizer isto, que é absolutamente claro. Há 13 anos atrás, o que é que existia? Claro que existia muita coisa, mas o que é que existia que fosse possível influenciar uma banda de miúdos para fazer os discos? E a questão é muito simples. Ok, e toda a gente vai sempre ao mesmo ponto. Havia os chutes e pontapés, por exemplo, de rock em português. E se uma pessoa não quiser fazer exatamente igual aos chutes e pontapés, então as influências já vão começar a chegar dos outros lados. E nós, naquela altura, nós ouvíamos desde o rock, ouvíamos desde o Joy Division até aos Nirvana, por exemplo. E porquê é que vamos fazer as coisas em inglês? Era-nos muito mais fácil, as influências eram muito maiores, apesar de haverem coisas feitas em português, mas não eram do nosso género. Exato. E hoje em dia, uma coisa que já existe, é que já há a possibilidade de nós termos uma banda de estilo. Porque era uma coisa que não existia há uns anos atrás, há 10 anos atrás. Nós hoje em dia, nós temos desde o hip-hop, ao rock, ao punk, ao metal, nós já temos muitas coisas desde o português ao inglês. Exato. Já existe muita coisa. Há 13 anos atrás não existia. Não existia. E havia muito poucas influências. E havia uma coisa que se chamava a música moderna portuguesa, que tinha uma sonoridade muito própria. Sim, que ia para o Rock Rendezvous. Exatamente. E aquele período Rock Rendezvous, acho que é um período absolutamente fechado com o valor que tem. Porque... aquilo é quase um género musical diferente, porque aquilo é assim, e quem não queria fazer aquilo tinha que ir buscar influências de outros lados. E nós fomos uma das inúmeras bandas, assim como os Gift, assim como os Moonspell, fomos buscar as influências a outros lados, como os Blessed Mechanism, fomos buscar as influências a outros lados. E fomos buscar coisas que nós ouvíamos de fora. Mas acham que essa vossa escolha também foi aquilo que facilitou a abertura de portas, como por exemplo a da MTV? Acho que sim, que facilitou, mas nunca foi por facilitar as portas que nós aconteceu. Fizemos essa opção, fizemos a opção muito naturalmente, e só me arrumou uma prova disto, como foi uma opção natural, e depois lá está, agora continua a fazer todo sentido nos Blind Zero. Quando nós fazemos as coisas a cantar em inglês, o que não quer dizer, por exemplo, ainda agora fizemos uma versão do Jorge Palma, e já vamos na segunda versão do Jorge Palma, fizemos do Sol, já tínhamos feito uma versão do Bairro do Amor com o Jorge Palma no Sudoeste, e a cantar em português, como é óbvio. Por isso, a língua não é, como é dizer, não é impeditivo, nem sentimos a língua como uma barreira. Foi, no nosso caso, em determinadas situações, foi-nos útil, foi-nos essencial para começar, foi-nos útil, e vamos continuar como estamos a continuar. Não acho mal algum bandas como os Gift que façam uma música em português e tendo a carreira em inglês, não acho nada mal. Por isso acho que é quase uma falsa questão. Eu tinha uma esperança, vou ser sincero, também criei a ideia do que iria ser o vosso álbum, porque de facto é uma carreira que tenho acompanhado quase desde o início. Por gosto pessoal, foi o Heroes do David Bowie. Sei que você tem uma versão. Contava com ela neste álbum, desiludi-me. Pois, por acaso, nós neste álbum, e chegámos a falar no Heroes, porque era tanta coisa, nós já fizemos tantas versões ao longo da nossa carreira, que se torna assim um bocadinho complicado. Para já, há logo aqui uma grande questão, é os direitos, porque nós não podemos meter versões nos discos sem pedir os direitos. O que nós temos que fazer, isso é uma versão, só para meter uma versão num disco é uma coisa que demora imenso tempo, e tivemos imenso tempo já a tratar das licenças e esse tipo de coisas, porque é muito complicado. Tocar ao vivo não há problema, mas pôr num disco é extremamente complicado. Por isso é que nós evitamos ao máximo de estar a meter versões no disco, e afinal de contas era para passar por um bocadinho por os melhores momentos da nossa tour, e na nossa tour só agora é que resolvemos, há uns tempos atrás, cerca de 4 meses, é que vamos começar outra vez a meter uma versão diferente em cada concerto. Por isso o Heroes teve que ficar de fora. É assim, você tem noção que o vosso público tem vindo em crescendo? Tem, e é muito engraçado, não só a crescerem, porque também o próprio gosto musical das pessoas tem vindo a crescer connosco. E acho muito engraçado, as pessoas que se apaixonam por nós no início, desapaixonam-se a seguir, voltam-se a apaixonar, voltam-se a desapaixonar, e cria-se aqui uma rotina muito engraçada. Nós conseguimos, o amor é assim. É, exatamente, é muito estranho. E isto normalmente não acontece. Pego no exemplo dos Chutes e Pontapés, quem gosta dos Chutes e Pontapés gosta desde o princípio até o fim, e gosta de tudo e passa por tudo. Agora, quem gosta de nós já não é assim, o que é muito curioso, porque há pessoas que não gostam do nosso segundo disco, mas gostam do terceiro e gostam do quarto. É muito engraçado, e eu sinto-me muito contente com isso, porque também há grupos que eu tenho esta relação de amor-ódio, porque gosto muito de uma coisa, mas já diz que já não gosto de nada, mas volto a gostar, e as pessoas dão-nos oportunidades. Isso é que acho que é a parte mais interessante nisto, as pessoas dão-nos oportunidades para nos voltarem a ouvir, ou têm sempre interesse em ouvir o que é que nós estamos a fazer, daí a poderem-se voltar a não cairmos nunca no esquecimento. E tem sido engraçado, porque há pessoas que têm seguido também este percurso connosco, e têm evoluído connosco, e têm crescido, têm ouvido mais ou menos aquilo que nós andamos a ouvir, ou pelo menos aquilo que os nossos discos representam. Isso é muito curioso. Vasco, não há dúvida que as conversas são um bocado para as cerejas, não é? O tempo escasseou, estamos a chegar ao fim, e iremos terminar com o tema, com o Black Rose. Antes de mais, agradecer-lhe o cuidado que teve de nos dar este seu tempo, que é precioso, para falarmos do seu novo disco. Desejar boa sorte para a vossa carreira. Muito obrigado. E no lançamento deste disco. E de facto, esperar que corra tudo bem para os Blind Zero, e que tenhamos Blind Zero durante muitos anos. Eu acho que sim, por uma razão muito simples, porque nós realmente gostamos daquilo que estamos a fazer, e sempre temos feito no início, temos feito para nós, porque enquanto existe sintonia da sala de ensaios, depois a sintonia passa cá para fora. E quando passa cá para fora, as coisas são coerentes. De facto, e por isso transparece que vocês são pessoas que se dão bem. Daí até a pergunta, claro, se são todos família, é um bocado isso. Claro, é um bocadinho mesmo, é curioso, porque há pessoas que já, por exemplo, o caso do Marco, que era o nosso guitarrista antes do Pedro Vidal, por exemplo, as pessoas saem dos Blind Zero por vontade própria, nunca há por opção de banda, nunca tiramos ninguém da nossa banda. E já são duas pessoas que saíram, dois guitarristas que saíram. O Mário Bem-vindo também. E essas pessoas nunca se afastam. E nós também nunca nos afastamos dessas pessoas, o que é extremamente interessante. Ainda esta semana fomos ver um concerto do Marco, por exemplo, todos, para estar com ele. Por isso existe aqui um bocadinho esta comunidade. Uma vez, Blind Zero para sempre. Dou-vos meus parabéns por isso. Um abraço por tudo e obrigado por tudo também. Muito obrigado também. Obrigado. E boa sorte ao vosso programa. Obrigado. Okay? Obrigado. Adeus, obrigado. Então, um abraço. Obrigado.